Designar-te-ei irmão 41 dos homens. Abraão perguntou: e também o serão os meus descendentes? Respondeu-lhe: minha promessa não alcançará os iníquos. 125. Lembrai-vos que estabelecemos a casa 42, para o congresso e local de segurança para a humanidade, adotai a estância de Abraão por oratório. E estipulamos a Abraão e a Ismael, dizendo-lhes: purificai minha casa, para os circundantes, da Caaba, os retraídos, os que genuflectem e se prostram. 43. 126. E quando Abraão implorou: ó Senhor meu, faze com que esta cidade seja de paz, e agracia com frutos. 44. Os seus habitantes que creem em Deus e no dia do juízo final. Deus respondeu: quanto aos incrédulos, dar-lhe-ei um desfrutar transitório e depois os condenarei ao tormento infernal. Que funesto destino! 127. E quando Abraão e Ismael levantaram os alicerces da casa, exclamaram: ó Senhor nosso, aceita a de nós, pois tu és onisciente, sapientíssimo. 128. Ó Senhor nosso, permite que nos submetamos a ti, que surja, da nossa descendência, uma nação submissa à tua vontade. Ensina-nos os nossos ritos e absolve-nos, pois tu és o remissório, o misericordiosíssimo. 129. Ó Senhor nosso, faze surgir, dentre eles, um mensageiro, que lhes transmita as tuas leis e lhes ensine o livro, e a sabedoria, e os purifique, pois tu és o poderoso, o prudentíssimo. 130. E quem rejeitaria o credo de Abraão, a não ser o insensato? Já o escolhemos, Abraão, neste mundo e, no outro, contrar-se-á entre os virtuosos. 131. E quando seu senhor lhe disse: submete-te a mim, respondeu: eis que me submeto ao Senhor do Universo. 132. Abraão legou esta crença aos seus filhos, e Jacó aos seus, dizendo-lhes: ó filhos meus, Deus vos legou esta religião, apegai-nos a ela, e não morrais sem serdes submissos a Deus. 133. Estáveis, acaso, presentes? 45. Quando a morte se apresentou a Jacó, que perguntou aos seus filhos: que adorareis após a minha morte? Responderam-lhe: adoraremos a teu Deus e o de teus pais, Abraão, Ismael e Isaque, o Deus único, a quem nos submetemos. 134. Aquela é uma nação que já passou, colherá o que mereceu e vós colhereis o que merecerdes, e não sereis responsabilizados pelo que fizeram. 135. Disseram: sede judeus ou cristãos, que estareis bem iluminados. Responde-lhes: qual? Seguimos o credo de Abraão, o monoteísta. 46. Que jamais se contou entre os idólatras. 136. Dizei: cremos em Deus, no que nos tem sido revelado, no que foi revelado a Abraão, a Ismael, a Isaque, a Jacó e às tribos, no que foi concedido a Moisés e a Jesus e no que foi dado aos profetas por seu Senhor, não fazemos distinção alguma entre eles, e nos submetemos. 47. A ele. 137. Se crerem no que vós credes, iluminar-se-ão; se se recusarem, estarão em cisma. 48. Deus ser-vos-á suficiente contra eles, e ele é o onisciente, o sapientíssimo. 138. Eis aqui a religião. 49. De Deus. Quem melhor que Deus para designar uma religião? Somente a ele adoramos. 139. Pergunta-lhes: discutireis conosco sobre Deus, apesar de ser o nosso e o vosso Senhor? Somos responsáveis por nossas ações assim como vós por vossas, e somos sinceros para com ele. 140. Podeis acaso afirmar que Abraão, Ismael, Isaque, Jacó e as tribos eram judeus ou cristãos? Dize, acaso, sois mais sábios do que Deus o é? Haverá alguém mais iníquo do que aquele que oculta um testemunho recebido de Deus? Sabei que Deus não está desatento a quanto fazeis. 141. Aquela é uma nação que já passou, colherá o que mereceu, vós colhereis o que merecerdes, e não sereis responsabilizados pelo que fizeram. 142. Os néscios dentre os humanos perguntarão: que foi que os desviou de sua tradicional quibla? 50. Dize-lhes: só a Deus pertencem o levante e o poente. Ele encaminhará a senda reta quem lhe apraz. 143. E, deste modo, ó muçulmanos, contribuímos-vos em uma nação de 151, para que sejais, testemunhas da humanidade, assim como o mensageiro e será para vós. Nós não estabelecemos a Qibla que tu, ó Muhammad, seguis, senão para distinguir aqueles que seguem o mensageiro, daqueles que desertam, ainda que tal mudança seja penosa, salvo para os que Deus orienta. É. Deus jamais anularia vossa obra, porque é compassivo e misericordiosíssimo para a humanidade. 144 Vimos-te, ó mensageiro, orientar o rosto para seus 52, portanto, orientar-te-emos até a Qibla que te satisfaça. Orienta teu rosto, ao cumprir a oração, para a sagrada mesquita, de Maca. E vós, crentes, onde quer que vos encontreis, orientai vossos rosto até ela. Aqueles que receberam o livro, bem sabem que isto é a verdade de seu Senhor, e Deus não está desatento a quanto fazem. 145 Ainda que apresentes qualquer espécie de sinal ante aqueles que receberam o livro, jamais adotarão tua Qibla nem tu adotarás a deles, nem tampouco eles seguirão a Qibla de cada um mutuamente. Se te rendesses aos seus desejos, apesar do conhecimento que tens recebido, contar-te-ás entre os iníquos. 146 Aqueles a quem concedemos o livro, conhecem-no como conhecem a seus próprios filhos, se bem que alguns deles ocultam a verdade, sabendo-a. 147 Esta é a verdade emanada de teu Senhor. Não sejas dos que dela duvidam. 148 Cada qual tem um objetivo traçado por ele. Empenhai-vos na prática das boas ações, porquanto, onde quer que vos acheis, Deus vos fará comparecer, a todos, perante ele, porque Deus é onipotente. 149 Aonde quer que te dirijas, ó Muhammad, orienta teu rosto para a sagrada mesquita, porque isto é a verdade do teu Senhor e Deus não está desatento a quanto fazeis. 150 Aonde quer que te dirijas, orienta teu rosto para a sagrada mesquita. Onde quer que estejais, ó muçulmanos, voltai vossos rostos na direção dela, para que ninguém, salvo os iníquos, tenha argumento com que refutar-vos. Não temais. Temei a mim, a fim de que eu vos agrace com minhas mercês, para que vos ilumineis. 151 Assim também escolhemos 53, dentre vós, um mensageiro de vossa raça para vos recitar nossos versículos, purificar-vos, ensinar-vos o livro e a sabedoria, bem como tudo quanto ignorais. 152 Recordai-vos 54 de mim, que eu me recordarei de vós. Agradecei-me e não me sejais ingratos. 153 Ó fiéis, amparai-vos na perseverança e na oração, porque Deus está com os perseverantes. 154 E não digais que estão mortos aqueles que sucumbiram. 55 Pela causa de Deus. Ao contrário, estão vivos, porém vós não percebeis isso. 155 Certamente que vos poremos à prova mediante o temor, a fome, a perda dos bens, das vidas e dos frutos. Mas tu, ó mensageiro, anuncia a bem-aventurança aos perseverantes traço. 156 Aqueles que, quando os aflige uma desgraça, dizem, somos de Deus e a ele retornaremos traço. 157 Estes serão cobertos pelas bênçãos e pela misericórdia de seu Senhor, e estes são os bem encaminhados. 158 As colinas de Asafa e Almalua. 56 Fazem parte dos rituais de Deus e, quem peregrinar à casa. 57, ou cumprirá. 158 Não cometerá pecado algum em percorrer a distância entre elas. Quem fizer espontaneamente além do que for obrigatório, saiba que Deus é retribuidor, sapientíssimo. 159 Aqueles que ocultam as evidências e a orientação que revelamos, depois de as havermos elucidado aos humanos, no livro, serão malditos por Deus e pelos imprecadores. 59. 160 Salvo os que se arrependeram, emendaram-se e declararam, a verdade, a estes absolveremos porque somos o remissório, o misericordiosíssimo. 161 Sobre os incrédulos, que morrem na incredulidade, cairá a maldição de Deus, dos anjos e de toda a humanidade. 162 Que pesará sobre eles eternamente. 60 O castigo não lhes será atenuado, nem lhes será dado prazo algum. 163 Vosso Deus e um só. Não há mais divindade além dele, o clemente, o misericordiosíssimo. 61 164 Na criação dos céus e da terra, na alteração do dia e da noite, nos navios que cingram o mar para o benefício do homem, na água que Deus envia do céu, com a qual vivifica a terra, depois de haver sido árida e onde disseminou toda a espécie animal, na mudança dos ventos, nas nuvens submetidas entre os céus e a terra, nisso tudo, há sinais para os sensatos. 62. 165. Entre os humanos há aqueles que adotam, em vez de Deus, rivais, a ele, aos quais professam igual amor que a ele, mas os fiéis só amam fervorosamente a Deus. Ah, se os iníquos pudessem ver a situação em que estarão, quando virem o castigo que os espera, concluirão que o poder pertence a Deus e ele é severíssimo no castigo. 166. Então, os chefes negarão os seus prosélitos, virão o tormento e romper-se-ão os vínculos que os uniam. 167. E os prosélitos dirão: ah, se pudéssemos voltar à terra, repudiá-los íamos como eles nos repudiaram. Assim Deus lhes demonstrará que suas ações são a causa de seus lamentos, e jamais se salvarão do fogo infernal. 168. Ó humanos, desfrutai de todo o lícito. 63. E do que a terra contém de salutar, e não sigais os passos de Satanás, porque é vosso inimigo declarado. 169. Ele só vos induz ao mal e à obscenidade, e a que digais de Deus o que ignorais. 170. Quando lhes é dito: segui o que Deus revelou, dizem: qual? Só seguimos as pegadas dos nossos pais. Segui-las-iam ainda que seus pais fossem destituídos de compreensão e orientação. 171. O exemplo de quem exorta os incrédulos é semelhante ao daquele que chama as bestas, as quais não ouvem senão gritos e vozerios. São surdos, mudos, cegos, porque são insensatos. 172. Ó fiéis, desfrutai de todo o bem com que vos agraciamos e agradecei a Deus, se só ele adorais. 173. Ele só vos vedou a carniça. 64. O sangue, a carne de suíno e tudo o que for sacrificado sob invocação de outro nome que não seja de Deus. 65. Porém, quem, sem intenção nem abuso, for impelido a isso, não será recriminado, porque Deus é indulgente, misericordiosíssimo. 174. Aqueles que ocultam o que Deus revelou no livro, e o negociam a vil preço, não saciarão suas entranhas senão com fogo infernal. Deus não lhes falará no dia da ressurreição nem dos purificará, e sofrerão um doloroso castigo. 175. São aqueles que trocam a orientação pelo extravio, e o perdão pelo castigo. Que resistência haverão de ter suportar o fogo infernal? 176. Isso, porque Deus revelou o livro com a verdade e aqueles que disputaram sobre ele incorreram em profundo cisma. 177. A virtude não consiste só em que orientais vossos rostos até ao levante ou ao poente. A verdadeira virtude é a de quem crê em Deus, no dia do juízo final, nos anjos, no livro e nos profetas, de quem distribuiu seus bens em caridade por amor a Deus, entre parentes, órfãos, necessitados, viajantes, mendigos e em resgate de cativos, escravos. Aqueles que observam a oração, pagam o zacate, cumprem os compromissos contraídos, são pacientes na miséria e na adversidade, ou durante os combates, esses são os verazes, e esses são os tementes a Deus. 178. Ó fiéis, estava-vos preceituado talião. 66. Para o homicídio. 67. Livre por livre, escravo por escravo, mulher por mulher. Mas, se o irmão do morto perdoar o assassino, 68, devereis indenizá-lo espontânea e voluntariamente. Isso é uma mitigação e misericórdia de vosso Senhor. Mas quem vingar-se, depois disso, sofrerá um doloroso castigo. 179. Tendes, no talião, a segurança da vida, ó sensatos, para que vos refreieis.